Olá, sou eu. Eu estava imaginando se após todos esses anos, você gostaria que nos encontrássemos para superarmos tudo. Dizem que o tempo supostamente lhe cura, mas eu ainda não fui completamente curada. Olá. Você pode me ouvir? Estou na Califórnia sonhando com quem costumávamos ser quando éramos mais jovens e livres. Eu esqueci como era antes do mundo cair aos nossos pés. Há uma baita diferença entre nós e 1 milhão de milhas. Olá do outro lado. Devo ter ligado umas 1000 vezes para lhe dizer que sinto muito por tudo o que fiz. Mas quando eu ligo, você parece... nunca está em casa. Olá do lado de fora. Pelo menos posso dizer que eu tentei lhe dizer que sinto muito por partir seu coração. Mas não importa, isso claramente não lhe deixa mais em pedaços. Olá. Como você vai? É tão típico eu falar sobre mim mesma. Me desculpe. Eu espero que você esteja bem. Você já conseguiu sair daquela cidade? Ou nada nunca aconteceu? Não é segredo que nós dois estamos correndo contra o tempo. Então, olá do outro lado. Devo ter ligado umas 1000 vezes para lhe dizer que sinto muito por tudo que fiz. Mas quando eu ligo, você parece... nunca está em casa. Olá do lado de fora. Pelo menos posso dizer que eu tentei lhe dizer que sinto muito por partir seu coração. Mas não importa, isso claramente não lhe deixa mais em pedaços. Olá do outro lado. Devo ter ligado umas 1000 vezes para lhe dizer que sinto muito por tudo que fiz. Olá do outro lado. Eu estou deitado sozinho, com minha cabeça sobre o telefone, pensando em você, até me ferir. Eu sei que você está ferida também, mas o que mais nós podemos fazer, atormentados e aos pedaços? Eu queria poder levar seu sorriso no meu coração, nas horas em que minha vida parece tão mal. Isso me faria acreditar no que o futuro nos reserva, pois no presente realmente não se sabe. Realmente não se sabe. Eu estou completamente sem amor. Estou tão perdido sem você. Eu sei que você estava certa, acreditando por tanto tempo. Eu estou completamente sem amor. O que sou eu sem você? Eu não posso estar tão atrasado para dizer que eu estava tão errado. Eu quero que você volte e me leve para casa, para longe destas longas noites solitárias. Estou procurando por você. Você está sentindo também? Será que o sentimento parece tão certo? E o que você diria se eu telefonasse agora e dissesse que eu não posso esperar? Não há jeito fácil e fica mais difícil a cada dia. Por favor, me ame ou vou embora. Vou embora. Eu estou completamente sem amor. Estou tão perdido sem você. Eu sei que você estava certa, acreditando por tanto tempo. Eu estou completamente sem amor. O que sou eu sem você? Eu não posso estar tão atrasado para dizer que eu estava tão errado. Oh, em que você está pensando? Em que você está pensando? Em que você está pensando? Em que você está pensando? Eu estou completamente sem amor. Estou tão perdido sem você. Eu sei que você estava certa, acreditando por tanto tempo. Eu estou completamente sem amor. O que sou eu sem você? Eu não posso estar tão atrasado para dizer que eu estava tão errado. Eu estou completamente sem amor. Estou tão perdido sem você. Eu sei que você estava certa, acreditando por tanto tempo. Eu estou completamente sem amor. O que sou eu sem você? Eu não posso estar tão atrasado. Me lembro quando eu era jovem e você também. Tínhamos todo o tempo do mundo para aprender sobre o amor. Você foi a primeira e eu também. Fizemos amor e então você chorou. Você se lembra? Me lembro quando fizemos as promessas e seguimos nosso caminho. A gente se entregou desde o início. Sei que não foi fácil. Nós vivemos e aprendemos nas curvas da vida. Já teve alegria, já teve mágoas. Você se lembra? Me lembro quando o que era velho para surgir algo novo e a vida toda mudou, desmontou, se acertou e a gente continuou seguindo juntos, mesmo ferindo um ao outro. Você se lembra? Me lembro quando ouvia o som dos pezinhos e tudo era música. A gente dançava toda semana. Ao reviver o amor, encontramos a verdade. A gente jurou que nunca iria acabar. Você se lembra? Me lembro quando me sentia velho com 30. Agora olhando para trás, vejo os passos que segui. E daqui onde estamos, vejo tudo que fomos. E sei que faríamos tudo outra vez. Você se lembra? Me lembro quando dissemos que o tempo iria passar. E quando as crianças crescessem e se mudassem, não ficaríamos tristes, mas felizes pela vida que tivemos. Então, nos lembraríamos disso. Me lembro quando todo dia que vivo tento esconder meus medos de ficar sozinha. Todo dia que vivo, você sabe que eu tento. Encarar minha vida, arruinada com força. A esta altura, aprendi a amar. Encontrei sua luz brilhante no alto. Eu me apego à sua luz para estarmos juntos. Recordo do tempo que éramos tão próximos. Eu me apego à sua luz para estar junto com você. Mais uma vez. Desde o dia em que nasci, você segurou minhas mãos e me ajudou a sobreviver. Todo dia que vivemos, você me deu seu amor e me ensinou a ser doce e forte. A esta altura, aprendi a chorar. Dentro de mim, você nunca morrerá. Eu me apego à sua luz para estarmos juntos. Recordo do tempo que éramos tão próximos. Eu me apego à sua luz para estar junto com você. Mais uma vez. Você sempre guiará meu caminho. E as lembranças alimentarão os dias. Eu me apego à sua luz para estarmos juntos. Recordo do tempo que éramos tão próximos. Eu me apego à sua luz para estar junto agora. Mais uma vez, junto novamente, novamente. Novamente. Querido, é estranho como as coisas vão para baixo. Como cada círculo vem por aí. Ninguém ganha. Todos pagam. Você e eu aqui de pé novamente. Pensando sobre o que poderia ter sido. Pronto para seguir nossos caminhos separados. Mais uma noite. Nós poderíamos ter tido no amor. Apenas mais uma noite. Devíamos ter tido no amor. Eu acho que nós pedimos mais do que jamais deu. Mas eu daria o mundo, querido, se eu pudesse salvar o que nós temos para mais uma noite. Engraçado, eu simplesmente não consigo deixar claro. Onde vamos daqui? Você sem mim, eu sem você. De alguma forma, peço ao dia não acabar. Porque quando a escuridão vem de novo, eu não acredito que eu vou passar por isso. Mais uma noite. Nós poderíamos ter tido no amor. Apenas mais uma noite. Devíamos ter tido no amor. Eu acho que nós pedimos mais do que jamais deu. Mas eu daria um mundo, querido, se eu pudesse salvar o que nós temos para mais uma noite. Se pudéssemos fazer isso direito, se eu pudesse voltar no tempo para você e eu, querido, não teria de ser. Apenas mais uma noite. Nós poderíamos ter tido no amor. Apenas mais uma noite. Devíamos ter tido no amor. Eu acho que nós pedimos mais do que jamais deu. Mas eu daria um mundo, querido, se eu pudesse salvar o que nós temos para mais uma noite. O que nós temos para mais uma noite. Que nós temos para mais uma noite. Eu comecei uma piada que fez o mundo inteiro chorar. Mas eu não percebi. Que a piada era sobre mim. Oh, não. Eu comecei a chorar. Fez o mundo inteiro começar a rir. se eu somente tivesse percebido que a piada era sobre mim. Eu olhei para o céu. Passando as mãos sobre os meus olhos. Eu caí da cama, me machucando pelas coisas que eu disse. Até que eu finalmente morri, o que fez o mundo inteiro começar a viver. Se eu apenas tivesse percebido que a piada era sobre mim. Eu olhei para o céu, passando as mãos sobre meus olhos. E eu caí da cama, me machucando pelas coisas que eu disse. Até que eu finalmente morri, o que fez o mundo inteiro começar a viver. Se eu apenas tivesse percebido que a piada era sobre mim. Não. Que a piada era sobre mim. Observando cada movimento em meu jogo tolo de amantes. Neste oceano sem fim, onde finalmente os amantes não sabem o que é culpa. Virando-se e voltando para dentro de algum lugar secreto. Observando em câmera lenta, enquanto você se vira e diz: tire meu fôlego. Tire meu fôlego. Observando, eu continuo esperando, ainda antecipando o amor. Nunca hesitando em tornar-nos predestinados a amar. Virando e voltando para dentro de algum lugar secreto. Observando em câmera lenta, enquanto você se vira para mim e diz: meu amor, tire meu fôlego. Através da ampulheta eu vi você, no momento em que você escapou. Quando o espelho quebrou, eu chamei por você. E virei-me para ouvir você dizer: só por hoje. Eu estou segura. Tire meu fôlego. Tire meu fôlego. observando cada movimento neste tolo jogo de amantes. Assombrada pela noção de que em algum lugar há amor em chamas. Virando-se e voltando para dentro de algum lugar secreto. Observando em câmera lenta, enquanto você se vira para o meu lado e diz: tire meu fôlego. Meu amor. Tire meu fôlego. Tire meu fôlego. Tire meu fôlego.